Autorizado a alinhar e decolar pista 10, do vento é de 100 graus com meia dúzia nós, 5896. Alinhe e decola da 90, 5896. Bom dia, identifique-se se mantém a 3 mil pés, o altímetro em Salvador, meia dúzia, chegada bom. Salvador, web 749, request for bridge by heading for back. Bye. Papi, 6749. Request to receive sent on frequency 160, the copy 128.8. Roger, receive 260, 128.8, thank you, have a nice day. Controle Salvador, bom dia, web 5896, livra 1800, quando possível, da El. Web 5896, contato radar na decolagem, ficou 340, após 2000, direto Leda. Após 2000, Leda, 5896. Web 5896, solicita desvio à esquerda para evitar formações. E 5896, estou cumprindo apoio por quantas milhas? Tá já lembrando aqui, mais 5 milhas. Quem come Leda, na cruz de Leda. Não, de uma maravilha. Ok, 980, clear final approach. Search now, Altimeter Center 1013, clear final approach, comp established and localize the course, American 980. Altimeter is now 1013, we're cleared to line up on the localizer course for reporting, American 980. Web 5707, chame Recife 1332-5 alterna 251. 3325-251, 5707, boa. Chegou no 804, certificação, desça para 4 mil pés, voltímetro em Salvador agora 1013, chegada bom. Desce para 4, com 1013, voo 1804, na chegada bom. Ok, livre das formações, 59.000, chame Recife, 3325, alterno 251. 3325, obrigado, bom dia, boa paz. Somente, bom voo. Cinco altímetro agora 1013. Nove cinco. Altímetro agora padrão 1013. Ah, não, obrigado. American 980, we're established on the localizer for 10. American 980, complete your approach. Call now tower 18.95. 18.95, American 980. 1995, livre LS para 2000. Informe estabilizado no curso do localizador. Está livre LS. Descendo para 2000, informe estabilizado no localizador, voo 995. Voo 904, me autorizando 3 mil pés. Autorizado para 3 mil, voo 804. 049. Third land, runway 10, American 980. America 980, on ground at 28, turn your right, approve the taxi via Alpha Juliet, finger 11. Alpha and Juliet to gate 11, America 980. Batista, voo 99. Assim complete a aproximação, chame agora a Torre Salvador em 118, minha dúzia. Voo 804, Libre LS, desça para 2000, informe estabilizado no curso do localizador. Desce para 2000, Libre LS. Reporte estabilizado, voo 804. Bom dia, 995. Muito bom dia. Troca frequência para 118.95, por favor. 118.95, é isso? Afirmo. Ok, 118.95, vou no 995, está embaixo ou abaixo? Vou no 995, tem livre pouso na 10. O vento é de 070 graus com 4 nós. Ok. Não. 995 no solo agora aos 34. Libra direita, prossegue Alfa Juliette para 05. Voo no 804 estabilizado. 04, completa aproximação e chame torre em 118.95. Uno 1895, voo no 804. Ei, Salvador, bom dia, voo no 804. Voo no 804, muito bom dia. Estamos visual, tem livre pouso na 10. O vento é calmo, repórter, trem baixado e travado. Trem baixado e checado, temos a pista visual, voo 1804. No 7 no 5, assim, identificação, desça para 2.000 pés, vira no altímetro 1.013 em Salvador. Ah, chegada bom. Chegada bom. Controle de Salvador, bom dia, voo 897, informação, bom voo 897, identificação, desça para 3.000 pés, altímetro em Salvador 1.013, chegada bom. 804, no solo 40, livra à direita, procede Alfa Juliette para o 01. Alfa Juliette para o 01, gol 1804.